No final da tarde de sábado, por volta de 17h50, policiais militares do grupamento tático em patrulhamento pelo campus do Iguaçu receberam a informação de que em uma residência na Travessa Ribeirão do Iguapé existiria indivíduos vendendo drogas indiscriminadamente, inclusive para crianças. Ao aproximarem-se pelo meio do mato, costeando uma barranca de rio, os policiais flagraram dois indivíduos em frente a uma residência. Estes, ao perceberem a presença policial, arremessaram para o interior da casa invólucros com maconha e cocaína. Foi realizada a abordagem policial e a prisão, ou melhor, a apreensão de dois menores, um de 16 e outro de 13 anos. Ao checarem o nome do adolescente de 13 anos que tinha dispensado dezenas de tabletes de maconha, foi descoberto que o mesmo não tinha passagens pelo DEA. Já na abordagem ao maior de 16 anos, foi constatado que o mesmo, que disse ser William e maior de idade durante a checagem policial, acabou sendo identificado e desmascarado por ser menor de idade e procurado pelo Sense, como explica o policial que participou da apreensão. Foi feito patrulhamento ali pela região do Campos de Iguaçu, quando foi visitado esses dois menores em atitude suspeita, né? Ao ser dado voz de abordagem, eles correram e aproveitaram e largaram alguns recipientes ali para dentro de uma casa, mas ainda deu tempo de abordar os dois, né? E ao ser verificado, ele foi encontrado essa quantidade de substância análoga à cocaína e à maconha. Há também alguns produtos ali de origem duvidosa. Por via das dúvidas, trouxeram para esclarecer, né? Exato. Tem que ver se não foi feito algum BO aí de roubo desses materiais, aqui uma televisão, uma impressora, alguma coisa assim do gênero ali, que foi feito alguns eletrônicos, né? Na dúvida, foi trazido aí junto para ver o que vai ser feito com o material. O indivíduo menor de idade mentiu o nome para vocês porque é procurado pelo DEA? A princípio ele falou que era maior e deu o nome de William de Jesus, algo assim. E o nome não batia, nem nome de William, nem a mãe, né? Até que foi procurado ali, depois que foi achada a droga ali, né, que eles dispensaram, e foi achado o nome verdadeiro do menor ali, acabou trazendo a certidão dele, foi confirmado que o nome é outro, ele tá pedido aí por porte de armas. Os dois vão responder pro tráfico? Os dois vão responder, acabou sendo encontrado uma certa quantia de dinheiro, né, trocado com um, e o outro que dispensou a droga, né, na hora da corrida, e os dois vão ser qualificados por posse aí. Uma impressora e um televisor de plasma apreendidos na casa foram encaminhados ao DEA. Segundo os menores, aquilo era produto de furto trocado por droga. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.